5972 para o táxi com 4 a bordo, está com 3 horas e 20 de autonomia, alternando Guarulhos, Rio 5972. Rio, táxi via Pátio, Pátio 1, ajuste 1018, vai seguir o Fokker 100 da Oceania. Táxi, Pátio 1, seguindo o Fokker 100 da Oceania, Rio 5972. Solo, Salvador. Salvador, Chané 6224 para o táxi com 98 a bordo, 2 horas alternando Salvador. Meia 224, táxi via Índia, ajuste 1018, reporta ponto espera pronto. Táxi via Índia, reportará no ponto espera pronto com 1018, Chané 6224. 251 ou 3325, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, chama 6224, ponto de espera da 10 pronto. 6224 autorizado, ingresso da colagem, 1:10. Livre alinhar e decolar da 10, chama 6224. Espera o Rio 5972. 0. Yarma T190, Rio 59, Texas. 6224, acione 5504. 5504, 6224. Chama o controle, 1208, da colada 38, bom voo. 208, boa. Salvador, boa noite, Oxuné 6224, na saída Puca, Jamo, cruza 250, 2.500 pés. Boa noite, Oxuné 6224, está em contato radar, suba para o nível 190 na saída Puca. Subindo 190 na Puca, Oxuné 6224. Gente, 571, meu, autorizado final, ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, ILS X-Ray, 10, a garagem recepção, 790. Da Coladas 40, controle 1208, um bom voo. 208, dá bom final de semana. Senhores também. Controle, boa noite, o Rio 5972. Boa noite, Rio 5972, contato radar suba para o nível 320, autorizado por de Lida. Autorizado da presidente Proa de Lida, o Rio 5972. Autorizado pro de Eudes pro Rio 5972. Comando, boa noite, total 9908. Total, boa noite, prossegue. Possibilidade, aprovação 320 para Guarulhos. Gente, total, um minutinho para cópia. A sua escuta. Sete no meio, chame Torre, Salvador 18, decimal 6. 786, boa noite. Chame 224, chame Centro Recife 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2085-2545, chame 6224. 10, uma centena, 8 nós. Ponto autorizado, 7 no meio. Sete dois, chame Centro Recife 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Confirmaram 251, alternando 133, decimal 25, Rio 5972. 251, alternando 13325. Nada, bom final de semana. Igualmente, bom voo. Certo. Total 9908, já estamos prontos para PUF. Poderia projecionando em Pataguarda, copa? Afirmo, autorizado, iniciar o PUF, um minutinho para copa. Ok, chamaremos quando depois de projecionado para copiar. Gente, a sua saída vai ser Arbor Elefa. Gente, da Arbor Elefa, grato. 5, 7, 1, 6, seu 4, 9, na minha escuta, táxi via Alfa. Vai manter a posição para ingresso no pátio 3 antes do táxi ver aquilo. Web 5716, sabe a posição no pátio 3? 06, posição 76. Se a gente tiver condições de ingressar e atento ao total, puxando, autorizado. Ok, 76. Copia. Total está autorizado. Guarulhos, nível 320, conforme a rota apresentada. Vai decolar no zero, primeira curva direita, saída arbor Eletra. Controle 120.8, seu transponder 5506. Autorizado, Guarulhos, 320, rota. Autorizado com a apresentada, decola com a árvore, curva direita, na transição elétrica, árvore elétrica, 208 ao controle, 5506 transponder. Total correto, reporte pronto para o táxi. Ok, o total pronto para o táxi, com 4 a bordo, 4 horas de autonomia, Fernando Galeão. Autorizado o táxi da ponte espera, ajuste 1018. Autorizado essa ponte espera com 1018. bom dia, TAN 305, gente da Bravo para copiar Recife. Bravo, confere, pronto, copo. Afirmativo. Autorizado, Salvador Recife, 330, Naperuisque 58, decola da 10, curva esquerda, saída Puca, Caju, controle 120, decimal 8, transponder 5475. Autorizado Recife, nível 330, via Perus 58, decola da 10, com curva esquerda, saída Puca, transição Caju, então, na 5475, controle 208, são 3305. 3305, correto, reporte pronto. Volta lá. Salvador, Web 5809, boa noite. Boa noite, Web 5809, acione identificação na chegada Mare Desça para 2000 pés, o QNH 10 no 8. Identificou na Mare descendo para 2000, no 08 5809, perdeu contato com o centro, ok? Felicente, Web 5809. É, confirmando é o número 1 na aproximação? Afirmativo. Ok, pode falar, TAP, o Duna da presente? Autorizado Duna e autorizado. Final ILS, X-Way, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador, Web 5809. Que maravilha então, número 1 descendo Duna, para 2000, portaria estabilizada, 5809. 908, da colada 00, controle 1208, bom voo. 1208, bom trabalho. Total 9908, da passada 2000. Total 9908, contato radar suba para nível 320 na saída Arbor. O total na